Israel de Belém, uma legião de anjos apareceu, enchendo o céu cantava. Glória a Deus nas alturas. Sim, glória cantai ao Rei Celeste, glória nas alturas, vinde e adorai, ergam as vozes, glórias a Deus. O céu a estrela então brilhou, glória a Deus nos mais altos céus, paz a todos os homens bons, sempre, sempre em louvor adorai. Sim, glória cantai ao Rei Celeste, glória nas alturas, vinde e adorai, ergam as vozes, glórias a Deus. O prometido Emmanuel, toda a terra vinde adorar, glória, pois traz a paz, já nasceu Cristo, Rei dos Reis. Sim, glória cantai ao Rei Celeste, glória nas alturas, vinde e adorai, ergam as vozes, glórias a Deus. Sim, glória cantai ao Rei Celeste, glória nas alturas, vinde e adorai, ergam as vozes, glórias a Deus. Glória, o Rei, glória.